Cantina do Roberto. Chamei o garçom, ele veio rapidinho. Senti que o carinha era esperto. Bem na minha frente sentou uma menina. Hurra, meu, que avião! Mas a desgraçada nem me dava bola. Tava de olho no garçom. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, meu! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! As férias lá no Rio de Janeiro. Entrei numas, vou pegar uma cor. Fui dormir na praia, logo bem cedinho. Eu roncava, parecia um trator. Quando acordei, olhei pro lado. Não podia acreditar. Tava cheio de gatinha, quase tudo peladinha. Desesperado, comecei a gritar. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, meu! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! É me divertir. Um saquinho de pipoca, um pacote de chuchuba. É tudo que eu preciso pra me distrair. Eu saí correndo, tava atrasado. Me atrapalhei, só me liguei depois. Eu tinha entrado no cinema errado. Tive que assistir o tal do Rambo 2. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Meu. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Meu. Pelo amor de Deus, Tadeu! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, Tadeu! Pelo amor de Deus!